Atenção, competidores e toda a galera. Começa agora o campeonato brasileiro de som automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. Você não é louco de perder. Alô, moçada, aqui quem fala é o DJ Duarte de Igualave. Estou fechadão com meu amigo DJ Ian Show, o top do som automotivo de Marituba para todo o Brasil. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. MTM Brasil, etapa Castanhal. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil. Cidade modelo. 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. MTM Brasil, etapa Castanhal. MTM Brasil, etapa Castanhal. MTM Brasil. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. MTM Brasil. Que venha a chuva! Começa agora o Campeonato Brasileiro de Som Automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. As profundezas chamam. As profundezas chamam. Vou fazer chover em cima deles. Joguem uns contra as pedras. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. MTM Brasil, etapa Castanhal. Que venha a chuva! MTM Brasil, etapa Castanhal. Agora com muito mais emoção. Vamos pra cima, cidade modelo. DJ Ian Show, o top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. MTM Brasil, etapa Castanhal. Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Então grava lá, me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil e etapa Castanhal. E aí? Tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Vamos pra cima, competidores castanhalenses. Campeonato Brasileiro de Som Automotivo.

Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tu por cima, tu sento, sento, sento, sento, sentando na minha p, sentando na minha p, sentando na minha p, sentando na minha p, sentando na minha p. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá mesmo. MDM Brasil. Mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando. Então grava lá mesmo. Mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vamos lá, DJ. Sou eu. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. Olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Preste atenção. Vamos pra cima, cidade modelo! Para tudo! Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. Olha só, preste atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! MTM Brasil, etapa Castanhal. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Caralho, mas você já pode mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. DJ Paulinho da Adidas Produções. Brasil, etapa Castanhal. Estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me

Sempre quis pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Domingo 16 de outubro no Parque de Exposição em Castanhal. MTM Brasil, etapa Castanhal. Até chegou! Olha, safadão! DJ Ian Show, o top do som automotivo. Eu tô louqueta, hein? Eu tô louqueta, eu tô louqueta. Descendo uma cachaça, ela subindo pra cabeça. Eu tô louqueta, eu tô louqueta. Amanhã será dia, nem lembro se fiz besteira. Se vai! Passou do tempo que eu levava só rasteira. Com gente sem futuro eu não esquento minha cabeça. Eu não sofro mais e não me apego a ninguém. Eu tô sem limites, pode vir que hoje tem. Vem pro meu mundo que aqui tudo é diferente. Também, também, também. E hoje eu não tô bom pra beber, tô excelente. Prepara que hoje eu vou perder o juízo. Prepara pra virar em um, dois, três. Contagem regressiva. Fica louco outra vez. Prepara o Maracanã. Um, dois, três. Eu tô louqueta. Descendo a cachaça, ela subindo pra cabeça. Eu tô louqueta. Eu tô louqueta. Amanhecendo o dia, nem lembro se fiz besteira. Eu tô louqueta. Eu tô louqueta. Descendo a cachaça, ela subindo pra cabeça. Eu tô louqueta. Eu tô louqueta. Amanhecendo o dia, nem lembro. Só rasteira, com gente sem futuro eu não esquento minha cabeça. Eu não sofro mais e não me apego a ninguém. Eu tô sem limites, pode vir que hoje tem. Vem pro meu mundo que aqui tudo é diferente. E hoje eu não tô pronto pra beber, tô excelente. Prepara que hoje eu vou perder o juízo. Prepara pra virar em um, dois, três. Contagem regressiva, só quem tá bebendo. Brasil, etapa Castanhal. Receber o maior evento de som automotivo MTM Brasil, etapa Castanhal. Cara mal e se me diz assim comigo, vai safadão. Vai safadão. Diz. Vai safadão. Vai safadão. o gritinho das damas e o grito dos vagabundos. Cadê o gritinho das damas e o grito dos vagabundos? Eu disse, a gente briga e separa, eu levo o tapa na cara, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente cera, mas eu não vivo, mas eu não vivo sem você, e você não vive sem mim, ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim, eu não vivo sem você, e você não vive sem mim, ela me conheceu cachorro, eu apronto, ela perdoa, eu apronto, ela perdoa, e eu vou pegando todo mundo, nessa história ela é a dama. Chega! A mão em cima e diz, vai safadão! Olha aqui, a gente briga, a gente separa e volta, eu levo tapa na cara, eu que apanho, ela chora, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente, se era neve, e aí? Você apaixonou por mim assim, mas eu não vivo sem você, e você não vive sim. Ela me conheceu, cachorro, e se apaixonou por mim. Eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando. Nessa história ela é a dama, mas eu apronto, ela perdoa, eu vou pegando. Todo mundo nessa história, ela é pegada doida. Bate as loucas, mistura que eu gosto. A gente briga, a separa e volta, eu levo tapa na cara, eu que apoio, ela chora, sempre rola uma DR, uma amiga fofoqueira, falando da minha vida, gente sem era nem beira. E você não vive assim, ela me conheceu cachorro e se apaixonou por mim assim, mas eu não vivo sem você, e você não vive sem, ela me conheceu cachorro e se apaixonou por mim assim. Gostou? Faz barulho! Vamos lá, Ricardo Elite, CD gravando tudo no lançamento, vai! Vamos pra cima, competidores castanhalenses! Campeonato Brasileiro de Som Automotivo. MTM Brasil e Etapa Castanhal. Sinto a vida, mano. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba ali. Vai, some, bomba, bomba, lomba, lomba, lomba lá. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba ali. Vai, some. Bora, Renatinho! Estandinho tá tipo bom, bom, bom, bom, bom. Vai! Taca, taca, taca.

isso. Vamos é pra cima, cidade é modelo. Essa só aguenta MTM quem tem. MTM Brasil, etapa Castanhal. Pra todos os paredões do Brasil. Aumenta aí. Isso é home mata assim. O home mata tá de volta e que fique bem gente. Os paredão tão comigo e que fique bem gente. O home mata tá de volta e que fique bem gente. Os paredão tão comigo e que fique bem gente. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. Quando eu solto meu grave, o paredão estremece. É pra tocar no paredão. Olha o sol e é pra tocar no paredão, não. O homem mata cá de volta e que fique bem ciente. Os paredão tão comigo e que fique bem ciente. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. Quando eu solto meu cabe, o paredão estremece. Quando eu solto meu cabe, o paredão estremece. Quando eu solto meu cabe, o mundo dele estremece. Quando eu solto meu cabe, o paredão estremece. Marituba Produções. Produção e mixagens DJ Ian Show. Obrigado, meu Deus.